Bruno Sotsgolem, aqui é o Rafa Peck e gol da Alemanha. Fala galera, aqui é o Amigo Montanha e foi só a Alemanha jogar de vermelho e preto que vocês viram o que aconteceu. E aí galera, beleza? Aqui é o Vega novamente e eu tô jogando StarCraft. Muito bem. É sério, tá? Muito bem, vamos falar sobre a Copa. Estamos atrasados, sabemos disso, mas vamos falar sobre, sobre essa vergonha que foi. Mas foi um lado bom, um lado ruim. Nós vamos comentar agora. Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. No flow, desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê. E aí galera, vamos para nossas redes sociais com o Pega. E aí? Primeiramente, né, mais importante, o canal no YouTube tá pronto. O vídeo tá lá já, pra quem quiser dar uma olhada. O canal é Sotsgolem, tá no YouTube. A descrição do vídeo vai estar na nosso... no post. Sigam a gente no Twitter, no Facebook, e se inscreva no canal também, vai pra ajudar a divulgação, etc. Compartilhem. Também. Compartilhem nas redes sociais pra dar uma força pro canal também, que tá precisando, né, com o canal novato e tal. É isso. Venho dar uma notícia boa, o Sotsgolem vai deixar de ser um blog, vai para um site. Já estamos trabalhando nisso. E vocês vão ter todas as informações do Sotsgolem lá no site dele. O que você não está tendo no blog, você vai ter no site. E o blog, o site já tá sendo construído. É isso, né? Não, e-mails, feedback, e-mails. O nosso e-mail, Rafa. É. Pra... vai estar no post. Amados ouvintes. Nossos amados ouvintes. Vocês têm que mandar feedback. Posso enviar o feedback. Não esqueçam de avaliar a gente no iTunes. É importante. Sim, sim. Importante. O iTunes já tá lá. Nós tivemos um pequeno problema, né? No feed. Mas já consertamos e tamo lá já. Toda força. Isso aí. Valeu. Vagabundo dos que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo no flow. Então, o que vocês acharam da Copa? Posso ser sincero? Pode. Uma merda. Na minha opinião, claro. Na minha opinião. Então. O que vocês acharam? Velho, que você. Se você. Fala aí, Jorge, o que você achou da Copa? Cara, eu achei que a Copa como evento, assim, foi uma parada, um evento que foi sucesso, né? Ainda mais se a gente for pensar do ponto de vista da FIFA, foi um puta de um sucesso, né? Porque a FIFA teve uma série de regalias aqui no Brasil e para uma instituição que diz ser sem fins lucrativos, eles arrecadaram foi muito, muito dinheiro. Eu diria caminhões de dinheiro eles arrecadaram aqui no Brasil. Então, milhões. No final das contas, a Copa veio, a Copa foi, e o senhor Joseph Blatter foi quem engordou o seu bolsinho. É que também aqui no Brasil, o Brasil não deixou a FIFA mexer nos estádios, né? Deixou a FIFA gastar com nossos estádios. Assim, a candidatura do Brasil é uma coisa bem, meio complexa, né? Por quê? O presidente, no momento que o Brasil, no ano que o Brasil foi escolhido para ser a sede da Copa, era o Lula, né? Era PT. E quando houve a eleição no Brasil, no primeiro momento a população ficou, todo mundo, né? Porque sempre se falou da Copa de 50, do que aconteceu na Copa de 50. Então, quando o Brasil foi escolhido para ser, veio aquele momento de euforia e tudo, mas depois muitas pessoas começaram a questionar como é que ia acontecer, como é que ia se fazer essa Copa e tudo. E tinha aquele aí de não ter também, né, por causa dos protestos. É, mas aí o que acontece? O ponto-chave dessa história é que o Lula, ele deu uma declaração na época dizendo que o povo brasileiro não precisava se preocupar com a Copa, que todos os estádios que fossem necessários ser construídos iam ser construídos com dinheiro da iniciativa privada, ou seja, de empresas, né? Uhum. E o que que aconteceu? Acabou que no final das contas foi essa palhaçada que a gente viu aí, completamente o contrário, dinheiro, caminhões de dinheiro público sendo usados para construção de estádio, os estádios foram construídos via licitação, né? E a maioria deles, uhum, vai ser passada agora, depois da Copa, para a administração da iniciativa privada. Ou seja, resumindo, a Copa foi paga com dinheiro do bolso dos contribuintes, certo? Certo. Dinheiro dos nossos impostos. E agora que era a hora do governo administrar esses estádios e tentar pegar esse dinheiro de volta, né, repor esse dinheiro no lugar, não. Os estádios vão todos para a mão de... as empresas privadas já foram beneficiadas recebendo para construir os estádios, né? Que o governo, uhum, pagou a empreiteira para construir os estádios. E agora elas vão pagar uma licitação e elas vão ter o lucro em cima desses estádios. É verdade. Sabe? Se você parar para pensar, é uma parada muito louca, né? Pô, loucaça. Então, tem um vídeo. Tem um vídeo no YouTube do canal do Otário. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Conheço. É um cara que diz ser membro do Anonymous, né? Eu não sei, mas segundo ele é membro. Desculpa. E ele comenta sobre tudo na Copa, né? O dinheiro usado, sobre essas coisas, né? Sobre essa sujeira que tem lá na política. Não só sobre a Copa, né? Ele fala sobre corrupção em geral, sabe? Em vários termos, em várias áreas. Carros, fast food, todas essas paradas assim, ele comenta. E, cara, você pega pra ver o vídeo, você fica enojado, sabe? Você, como um brasileiro, você se sente traído, sabe? É bem... Nossa, tô sendo atacado aqui, peraí. É bem ruim. Pô, mas a Copa, ela teve um lado bom. Sendo... Teve o lado do evento, né? Todo mundo, até argentino, sim, brasileiro se abraçando, pô. Nunca vi isso. É engraçado que vocês... Não sei se vocês viram o jogo do Japão. No final do jogo, os japoneses limpando. Isso é muito importante. Eu achei isso muito, muito... Isso é um exemplo de civilidade, né? Os japoneses são um povo assim, né, cara? Eles são um povo puro. Eu não vou dizer puro, né? Eles são um povo educado, né, Di? É consciência, é realmente aquilo que você falou, cara. É um lance de cultura mesmo, é cultural deles, né? Uhum. É um povo que preza por isso. Se você for parar pra pensar, vou te dar um exemplo pra você entender o quão é o povo japonês. Ele é solidário e ele acaba se mobilizando pra determinadas coisas. Não sei se vocês se lembram do deslizamento que teve lá na Serra. Foi. Acho que é Petrópolis, ou Teresópolis. É, Serrano. Aham. Você se lembra do deslizamento que teve em Angra dos Reis? Aham, lembro. Então, a barragem de pedra que eles tinham que construir em Angra dos Reis até hoje não está pronta. As obras de contenção de encosta e medidas preventivas para que o deslizamento que aconteceu na serra não aconteça de novo, nada foi feito. Entendeu? Uhum. E você se lembra do tsunami que lá em Fukushima, que chegou, que inclusive que chegou a atingir a usina nuclear em Fukushima? Sim, lembro. Então, toda aquela área que foi devastada pelo tsunami, 6 meses depois já estava reconstruída. Pior que era bem maior, né? Se você for comparar o tamanho da região afetada aqui no Brasil com a do Japão. Foi uma catástrofe. Com certeza. Não existe né? E ambos são fenômenos naturais e, tipo, falta interesse político também, sim, entendeu? Mas também tem, sim, a coisa da pressão da população, tem fato de ser realmente o que o Vegan falou, cultural, né? Os caras, pô, o cara é um representante da população. Se o cara não cumpre os objetivos que ele propôs na campanha, pô, isso, o cara, uhum, é motivo de desonra, então o cara leva aquilo pro resto da vida. Uhum. Não é à toa que os antigos japoneses, quando se viam desonrados, cometiam harekiri, né? É, o suicídio. E o que vocês acharam do... Assim, eu achei o Brasil bom até as quartas. Depois houve um treinamento. Eu também achei. Ele foi participar do treinamento lá da Alemanha, tomou de 7. Aí eu não vi mais ver. Assim, o Brasil... tem muitas. A campanha da seleção a campanha da seleção na Copa desse ano, ela tem muita coisa parecida com a campanha de 2002. Né? Começando pela comissão técnica. Né? E todos os moldes que o senhor Filipão fez questão de trazer da Copa de 2002 para a Copa para a Copa agora de 2014. Sendo, uhum, que o problema é que o seu Filipão em 2002, Ronaldo, ele tinha Rivaldo, ele tinha Ronaldo Gaúcho, ele tinha Ronaldo, entendeu? Ele tinha os ditos medalhões na seleção. Esse ano, não. Ele tinha uma seleção montada em volta do Neymar. Entende? E quando, uhum, o Neymar aconteceu o que aconteceu no jogo com a Colômbia, cara, o esquema todo da seleção ruiu. Porque a coluna de sustentação do time inteiro tava toda no Neymar. E os caras, não leva mal, mas muita gente falou, ah, o Thiago Silva no jogo contra o Chile, que ele chorou, que ele se isolou, tudo. Meu irmão, aquilo ali... Tem o seu lado bom, errado, tem o seu lado certo. Tem um lado certo que o cara sentiu que, pô, fiz cagada, a gente tinha condição de ganhar esse jogo nos 90 minutos, entendeu? E tem o lado do ser humano, do cara que é fraco, que o cara tá desestabilizado psicologicamente ali, irmão, e a única forma que ele saiu foi... que ele teve foi extravasar aquilo, foi através das lágrimas, sabe? E aquilo ali foi uma amostra de que o Thiago Silva, o capitão, o cara que era pra chegar e juntar todo mundo, sabe? Esse cara não se desmorona, meu irmão. Se você é o cara, que é o capitão, carrega aquela faixa, que é o representante do técnico dentro de campo, se você desmorona, o time vai junto. É verdade. Entendeu? A campanha se parece, entendeu? Na primeira fase, teve na Copa de 2002, a gente teve um pênalti duvidoso marcado na fase de grupos. A gente passou pela Turquia na fase de mata-mata, com golzinho de bico do Ronaldo, passamos no sufoco, entendeu? Tem muita coisa parecida. A única coisa é que, em 2002, aos trancos e barrancos, o time, no decorrer da competição, foi se acertando até que chegou o ponto de, na final, ir lá e ganhar da Alemanha. Mas não ganhou jogando um futebol vistoso, sabe, demonstrando talento, não. Ganhou porque ganhou, era a sorte. A sorte sorriu para a seleção brasileira e o Brasil foi lá e ganhou a Copa. Só que agora não. Agora pegou, o Brasil foi indo aos trancos e barrancos, passou da fase de grupo, aí foi, pegou o Chile, foi aquele sofrimento, passou do Chile, foi jogar com a Colômbia, jogou um primeiro tempo foda, entendeu? Jogou bem pra caramba, jogou igual, parecido com o que jogou na Copa das Confederações. Passou da Colômbia com um sofrimento no segundo tempo, depois que o Neymar se machucou. O Brasil caiu mais ainda no jogo. Isso é verdade mesmo. Caiu pra caramba. Entendeu? Sim. E pegou uma Alemanha... Joga que, 6 cara, anos. Assim, estamos falando... Não, a Alemanha, o projeto de futebol da Alemanha, ele começou a ser revisto em 2002, cara. Depois daquela derrota, toda a diretoria da Confederação Alemã de Futebol foi trocada. Toda. E esse projeto, ele vem das categorias de base até a seleção principal, inclusive revendo o sistema do campeonato nacional. Entendeu? E é de 2002 para cá, um projeto de 12 anos para culminar num título mundial e uma seleção que, cara, já jogou bem na última Copa, entendeu? Na Copa de 2010, eles jogaram super bem, entendeu? Chegaram na fase mata-mata, foram eliminados pela Argentina, se eu não me engano. E, cara, eles foram muito bem e é um time que tá jogando, tá, já tava jogando junto e chegou contra o Brasil desestabilizado, meu irmão, e atropelou, foi aquilo ali e chegou a ser até a final eu achei campeão. Mais amistoso da parte deles foi que eles não se esnobaram. Fala assim, um repórter falou assim, o que você achou dessa partida de 7-1, que não sei o que, aí falou, a gente não queria fazer isso, a gente veio pra jogar, a gente não sabia que ia ser isso, aí ele falou, tal, eu admiro a Alemanha. Então, tem uma outra parada também. Tá rolando umas teorias na internet do Brasil ter vendido o jogo. Eu não acredito nessas paradas, porque tava muito, sabe... É o mesmo texto usado na Copa de 98. Eles estão falando isso desde o início, sabe? Da Copa, eles estão vendo que não tá comprado, cara. É, porque é aquela parada, você não... Acho difícil, você não tem condição de comprar um jogador, sabe, da Copa, porque... Cara, o cara já tem tudo, né, velho? Você não vai comprar tirar o título do cara de, sei lá, melhor jogador... Por, sei lá, alguns milhões, sabe? O cara ganha alguns milhões por mês. Esse é o grande ápice do jogo de futebol. O pessoal ficou, tá vendido. Se tivesse vendido, o Brasil não teria perdido. Não, então, foi vendido pra Alemanha, entendeu? Foi isso que foi dito. Assim, essa Copa não tinha como tá vendida, entendeu? Que a FIFA, o dinheiro todo que ela queria arrecadar com essa Copa, ela já tinha arrecadado. Não, eu sei, eu concordo. Eu tô dizendo que já suspeitava de... Tanto é que já tinha suspeitas sobre manipulação de resultado. Existe até, se eu não me engano, tem algumas... algumas investigações sendo feitas sobre isso. Descobriu ainda aquela máfia dos ingressos. Entendeu? Uhum. Estão fazendo algumas coisas assim desse tipo. Mas eu tô vendo uma Copa, cara, que, pô, todos os países, sem exceção, cara, todos se juntaram. O brasileiro brincava e tal. Cara, foi a Copa que eu mais vi. É, o pessoal unido, cara. Essa Copa. Em qual Copa? Ah, sim, do povo brasileiro, né? É, foi sim. Torcendo pra Colômbia, torcendo pra... Pô, só gostei deles torcendo pra Alemanha na final. Tava merecendo mesmo a vitória. A Alemanha fez uma parada maneira, não sei se vocês viram, sobre eles terem construído um hotel lá na Bahia, né? É. E eles deram esse hotel Santa Cruz Cabralha. É, eles construíram um resort e aí a seleção alemã deixou esse resort como patrimônio, né? E teve umas outras coisas que eles fizeram também. A Federação Alemã assumiu a reforma de um colégio e a montagem de um programa de... para desenvolvimento de esporte, né? Um colégio que eles visitaram. Os jogadores doaram o Ozil, meio-campo da seleção alemã. Ele doou a premiação dele para pagar cirurgia de crianças carentes na Bahia. Não, mas tudo bonito. As seleções de todas as seleções que vieram, as seleções que mais se integraram à população brasileira foi justamente a alemã e a holandesa, entendeu? Foram as seleções que mais se integraram. Os caras tiravam foto, davam atenção, davam autógrafo, sabe? Eu vi um vídeo de um garoto, eu vi uma reportagem na ESPN de um garotinho que foi pedir um autógrafo da seleção da Holanda, lá em São Paulo, antes do jogo de terceiro e quarto lugar com o Brasil. O garoto não tinha papel, ele esticou o braço. O jogador da Holanda deu o autógrafo no braço do garoto. Se é um outro cara, ele simplesmente ia dizer, tu não tem papel, um abraço, não tem... Já viram um vídeo do Messi? O garoto estendeu a mão pra apertar a mão dele e não apertou? Aí que tá, esse vídeo você viu uma parte. Tem esse vídeo completo na internet que... O Messi, ele passa, ele não vê o garoto. Aí na volta que ele vai cumprimentar a arbitragem, só que quando ele volta, ele vai e aí ele tá voltando pra se enfileirar com os demais jogadores da Argentina. Aí ele repara o menino, aí ele vai e aperta a mão do garoto. Ah, maneiro. É, porque eu também, eu não sou fã do Messi, eu não gosto dele. Mas... Tem que... A César que é de César, né? Então, o cara fez, a gente tem que reconhecer. É, como jogador, eu acho ele bom, assim, sabe? Eu acho o título dele válido. Como pessoa, assim, eu não posso argumentar muito, não conheço ele. Fala. É, eu tenho um podcast que eu acompanho, que eu ouço, que é o Pelada na Net. Se vocês um dia quiserem escutar um podcast divertido sobre futebol, ouçam esse podcast, Pelada na Net. E, cara, lá eles dizem que tem o Goy, né? E tem o Jay. O Jay é quem é fã do Cristiano Ronaldo, né? Então, tipo, segundo o que eles dizem, eu sou Jay, porque eu, cara, eu sou pró Cristiano Ronaldo, entendeu? Eu não, o Messi pra mim não é nada nem ninguém. Eu não conheço o Messi como nada nem ninguém. Então, mudando de assunto, os times que vocês torcem sempre na Copa? Itália. Eu torço pra Itália. Eu torço pro Brasil, né? Lógico. O Brasil tá na Copa, eu torço pro Brasil, que é a minha seleção do meu país, é evidente. E como eu sou fã de cultura japonesa e em geral, eu torço pra seleção do Japão. Inclusive, eu tenho camisa da seleção, comprei esse agora, por causa da Copa, comprei um boné oficial da seleção do Japão. Entendeu? Então é Gambate Nihon, Gambate Nihon. Então, o que vocês acham do... E você, nosso host? Para quais seleções você torce? Eu torço pro Brasil, sou fanático pelo Brasil. Não tem como eu torcer para outro país. Mas o país que eu tava torcendo mesmo para que fosse pra final era a Holanda. E ela não foi. A Holanda merecia. Eu falei, pô, se o Brasil não foi, então vai a Holanda. A Holanda tinha um dos melhores técnicos da Copa, cara. O Van Gaal. Cara, exato. E outra bato palma pra esse país também. Jogou muito. Pensei que ia pra final também. Foi a Costa Rica. Eu não achei que ia pra final, mas jogou. Eu concordo com você, ele jogou bastante bem. Só que eu não acho que ia pra final, não, sabe? Né? Mas ele. É. O jogo com o Brasil foi bem acirrado, sabe? Também achei. Foi muito bom essa partida. Gostei muito da Costa Rica. E é isso. Eu torço pro Brasil sempre. Mas tem outros números. Então, outra parada. É na opinião de vocês, qual erro, assim, foi da seleção brasileira? O erro, assim, os erros, né? No jogo com a Alemanha e no jogo com a Holanda. O primeiro erro de tudo foi quando o Felipão fez o jogo girar em torno do Neymar. Tudo era Neymar. Isso é uma estratégia, é uma tática de jogo muito comum, principalmente em basquete, sabe? Focar o jogo em um jogador só, deixar o cara avançar sozinho e tal. Isso aí a gente vê bastante no basquete. Não no futebol americano, mas no basquete a gente vê bastante. Eu concordo com você e tal, só que o que aconteceu foi aquela parada, né? Inesperado que ocorreu com o Neymar, né? O fato dele estar imobilizado, quando ele foi inesperado. Só que eu não acho que ele era o centro, obviamente. Que eu não acho que a gente teria acho que a gente teria uma certa condição de ganhar sem ele. Eu, na minha opinião, o erro foi... Os erros, né? Um deles foi o fato de não ter jogadores muito experientes na Copa, tá, sabe? No Brasil. É, dos jogadores ali, acho que dois, né? Ai, que tinham participado de Copa. E... É diferente você ter um campeonato nacional com times tipo Vasco, Flamengo, Fluminense. É bem diferente do que você jogar com os melhores jogadores do mundo, sabe? Os jogadores ali, ele precisa ter pego uns jogadores mais experientes. E não foi o caso, né? Outra parada é justamente as táticas, cara. O Brasil, ele tá muito atrasado taticamente com relação a outros países. Na minha opinião, né? E faltou, sabe? O Brasil, ele se mantém naquele padrão de tática... Não sei exatamente o padrão de tática que o Brasil segue. Mas ele se mantém aquele padrão e, sabe, o jogo evolui. As táticas dos outros países evoluem. E foi o que aconteceu, cara. A Alemanha e a Holanda estavam com táticas melhores e ganharam. Na minha opinião, claro. E vocês, o que vocês acham? Assim, sobre a tua primeira pergunta, eu acho que o erro do Brasil, né, os erros do Brasil, foi... Uhum. Assim, foi erro de planejamento, né, da comissão técnica. Foi o primeiro erro do Filipão, ele errou na convocação, entendeu? Porque ele convocou jogadores, por exemplo, o caso do zagueiro que ele convocou, o Henrique. Ele convocou o Henrique por ele já conhecer o jogador, não pela capacidade do jogador em si, porque ele tinha condições de convocar o Miranda, que é um zagueiro que joga hoje no Atlético de Madrid, que jogou uma excelente temporada, entendeu? Ele podia ter convocado o jogador que foi chave para, eu acho, né? Que foi o principal problema do Brasil contra a Alemanha. Eu acho que a proposta que o Filipão montou para o jogo Brasil e Alemanha foi equivocada. Por quê? Vou explicar para vocês. O Filipão tinha duas pessoas. O Alexandre Galo, que é técnico das categorias da seleção sub-20 do Brasil, e o ex-jogador que jogou a Copa de 2002, o ex-zagueiro Roque Júnior, como observadores. E eles assistiram o jogo anterior da Alemanha, Alemanha e França, que a Alemanha ganhou de 1-0, gol do zagueiro do Hummels, no primeiro tempo. Os dois fizeram um relatório para o Filipão e pediram para o Filipão, recomendaram que o Filipão escalasse a seleção com três zagueiros e tirasse o Fred. Aí que me faz o senhor Felipe Scolari? Ele pega a seleção, o Neymar estava machucado, quem ele coloca no lugar? Ele coloca o Bernard. O Bernard, ele joga no Shakhtar Donetsk. Vocês sabem de onde é esse ele time? Ele não jogava no... Não. Galatasaray? Não, ele joga no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Caraca. E ele é reserva no time da Ucrânia. Tudo bem, o Shakhtar Donetsk é várias vezes campeão, é o atual campeão do campeonato ucraniano. Uhum. E o Bernard é reserva no Shakhtar Donetsk. Entendeu? E ele tinha opções, ele podia convocar, por exemplo, o Lucas, que jogou no São Paulo e hoje está no Paris Saint-Germain. O Lucas não está numa boa fase, mas, cara, em 2002, o Ronaldo também não estava em boa fase, ele convocou, entendeu? Sim. Então, ele podia apostar, ele tinha outras opções. Porque o Lucas, entrando no lugar do Neymar, ele ia ser um jogador agudo, que ia jogar nas costas da defesa da Alemanha, entendeu? Ia preocupar. Mas se o cara tem dois olheiros, e os caras dizem pra você, o Rafa Peck, o Vega, olha, o jogo com a Alemanha joga assim. A gente acha melhor você jogar com três volantes. Não, aí vocês vão lá. Ah, quem sabe sou eu. Eu vou lá e boto o Bernardo, boto o time pra jogar pra cima da Alemanha. Acontece o que aconteceu, tomou, cara. Tomou 1, 2, 3, 4. Foi pro vestiário, se eu não me engano, com 4-0 nas costas. Sabe o que ele tinha? Cinco. Cara de com bunda. Com 5? Ah, porque ele tinha... Foi. Cara, quando deu 3-0, eu parei de ver o jogo, entendeu? Uhum. foi pro vestiário com cara de bunda. E tem que ficar muito feliz. Porque no final do primeiro tempo, eu ouvi dizer que a Alemanha puxou o freio de mão, desacelerou o jogo para não fazer o Brasil passar mais vexame. No segundo tempo, eles conseguiram aos trancos e barrancos dar uma estabilizada no time, tal, e eles foram e conseguiram conter a Alemanha. Entendeu? Tanto é que no segundo tempo deu só 2-1, né? Digamos, se a gente for olhar isoladamente, o segundo tempo foi só 2-1. Os caras da Alemanha devem ter dito assim: não, ó, os caras estão jogando em casa, Copa aqui no Brasil, o povo brasileiro tem tratado a gente bem pra caramba, vamos puxar o freio de mão, entendeu? Vamos demonstrar um respeito pelos caras. Só que aí o técnico Joaquim Ló, o técnico da Alemanha, o cara trocou jogador, meu irmão, entrou um maluco com o cara, parecia que tava com sangue nos olhos, sabe? E aí o cara entrou, aquele Schürrle, e fez, foi lá, um belo gol que ele fez, hein? Sabe? E o Filipão é um técnico ultrapassado, cara. Já deu o que tinha que dar, cara, entendeu? É a hora mesmo, era a hora de renovação, né? Mas a gente os caras que estão lá em cima são um bando de babacas. Eles botaram o Dunga agora, cara. O cara que foi responsável pela merda de 2010. Fazer o quê, né? A gente tenta, né? Mas o pessoal que escolhe. Mas eu acho que eu vou botar fé no Dunga, porque ele tá fazendo. Ele falou. Ele já deu a dica do que ele vai fazer na próxima Copa. Ele vai botar pessoas novas misturada com pessoas cascudas, que já tem experiência. Sim. Tipo, eu acho que ele vai chamar Kaká, Robinho, pelo menos esses dois pra dar uma levantada no time. O Kaká eu acho que tá meio velho, cara, pra assim, não na minha, assim, eu não acho que ele esteja velho, mas eu acho difícil chamarem ele pela idade dele. Ele tá com 36, né? 36 não, 31. O Kaká tá com 31. 34. 31. É, não... Cara, tem jogador da seleção... Ó, daqui a 4 anos, o Thiago Silva vai estar com 34 anos. Entendeu? Thiago Silva, existem possibilidades de que se ele daqui a 4 anos esteja ainda jogando num bom nível, ele possa ser convocado para jogar a Copa de 2018. Vai ser na Rússia. Então, existem possibilidades. Mas o Brasil tem um jogador na Rússia, entendeu? Mas tem jogadores que o senhor Dunga, se sobreviver até 2018, pode convocar, entendeu? A única coisa é ele não ser o que ele é, que é um grandíssimo babaca, né? E convocar de forma a seleção que seja coerente, né? Que possa chegar e representar bem o Brasil, né? Ó, jogadores tipo, Neymar tem 22, vai estar com 26, entendeu? O Oscar tem 21, vai estar com 25, sabe? O Bernard tem 20. É. Se botar na conta do lápis aí, todos, né? Não, todos não, mas tem jogadores. Tem zagueiro novo, tem o Marquinhos que joga no Paris Saint-Germain, que é reserva do Davi Luiz e do Thiago Silva, né? Que o Davi Luiz agora se transferiu pro Paris Saint-Germain. E aí o que acontece? O Thiago Silva, o Davi Luiz, provavelmente ele vai estar nessa seleção de 2018. Bem, bem certo que ele esteja. Entendeu? Fiquei com pena dele. Ele é humildão, ele. Ah, cara. Ele é. O negócio é que os caras cagaram, entendeu? O vagabundo deu uma. Se os caras fizeram um bagulho muito escroto, entendeu? E vamos falar dos países que vocês mais gostam. Vamos falar só um pouco do Japão. Como o Jorge, o que você acha do Japão? Como é que ele foi na Copa? Cara, o Japão, assim, a seleção japonesa, ela pecou por ela pecou pelo seguinte problema. A seleção japonesa, ela tinha um esquema de jogo bem montadinho pelo técnico italiano Roberto Zaccheroni. E aí, o que acontece? Só que o problema é que a seleção do Japão, ela trabalhava, organizava muito bem a jogada, ela fazia recomposição e tal, mas o que que aconteceu? Eles foram e não tinham poder de ataque. Se vocês virem um jogo do Japão com a Grécia, cara, o Japão criou muita oportunidade de gol. Só que a seleção japonesa não tinha poder ofensivo, entendeu? Ó, pra vocês terem uma ideia, a seleção japonesa jogou, o primeiro jogo do Japão foi Japão e Costa do Marfim. O Honda, Keisuke Honda, que é a principal estrela da seleção japonesa, fez 1-0 no primeiro tempo. O Japão foi levando esse 1-0 o restante do primeiro tempo inteiro, boa parte do segundo. Aí, o técnico da Costa do Marfim coloca o Drogba, Didier Drogba, no time. Cara, parece que os jogadores do Japão simplesmente pararam e todos foram pedir pro Drogba pra bater uma foto e dar um autógrafo. Porque em duas jogadas a Costa do Marfim também tem um aquilo, jogo. Cara. Tem certos jogadores que quando estão em campo parece que destabiliza o outro, sabe? Cara, assim, o Japão não foi bem, não conseguiu passar da fase de grupos, né? O primeiro jogo foi contra a Costa do Marfim, perdeu. Aí foi lá, jogou contra a Colômbia. Pô, a Colômbia pega embalada, entendeu? Perdeu da Colômbia também. E aí, no final, pegam a Grécia e empatam. Entendeu? Ó, o Japão jogou com a... O Colômbia, com a Costa do Marfim, foi 2-1. A Costa do Marfim. Né? Com... A Colômbia, foi 4-1. Colômbia. E com a Grécia, foi 0-0. Aí não passou, né? Quantidade de pontos. Entendeu? Não conseguiu passar. Ficava impossível, né? Passar jogando o futebol que eles jogaram. E aí foi isso, cara. O Japão, o ponto alto do Japão na Copa foi aquilo que vocês já falaram da torcida japonesa, de recolher o lixo deles no estádio, entendeu? Foi um puta de um exemplo pra todo mundo, pra todas as pessoas que estavam no estádio, pra quem assistiu ao redor do mundo, sabe? Foi um baita exemplo de como... de incivilidade, né, deles. Achei fantástico isso. Não só porque é minha seleção, minha segunda seleção de coração, né? Mas eu gostei muito desse ato deles, cara. Eu acho que os brasileiros pegassem e transformassem isso em algo construtivo, daria certo. Mas o problema é o que o Vegan falou, cara. É cultural. Vou te provar um negócio pra você entender como é que diferença de, né? Ó, por exemplo, aqui no Brasil é um país tropical, né? Muito calor, tudo, não é? Então, aqui no Brasil, a gente, quando almoça, a gente tem costume de beber o quê? Beber alguma coisa gelada. Entendeu? Refrigerante, não é? Sim. Lá no Japão, eles têm costume de beber chá. Ué, por quê? Porque é cultural, entendeu? Eles bebem chá após as refeições, porque eles dizem que facilita a digestão, que faz bem para o corpo, entendeu? Eles bebem chá, normalmente é muito chá verde, que o chá verde auxilia na absorção da absorção dos nutrientes e para retirada de gordura, entendeu? Teu corpo elimina a gordura dos alimentos. O chá verde, ele, acho que, se eu não me engano, entre os benefícios dele, tem inibir radicais livres, ou seja, ele previne o envelhecimento precoce da pessoa. Tem um negócio assim, sabe? Então é por isso que a população japonesa tem, normalmente tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, sabe? Os japoneses têm. Você? Mas isso a gente grava no outro podcast sobre você, o Japão. Velho? Fala um pouco da sua Itália. Cara, Eu só sei que a Itália perdeu e eu perdi 20 reais. Fora isso, só você vai entender essa. É, eu só sei que a Itália perdeu e eu perdi 20 reais pra Espanha. É tudo que eu posso comentar. Mas a Itália perdeu pra Espanha, perdeu? Cara, é verdade. Não, perdeu pra Inglaterra. A Costa Rica. Perdeu pra... Foi 1-0. Costa Rica? Não, Costa Rica... Foi Costa Rica 1-0. Não, nada disso. Acho que foi sim, cara. Costa Rica ganhou, ganhou. Deixa eu ver aqui. Foi mal. Troféu sorvetão pra mim, foi sim. A Itália perdeu pra Costa Rica de 1-0, verdade. Não. Cara, a Itália foi meio decepcionante mesmo, cara. Porque foi uma campeã do mundo, entendeu? Num grupo que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra, três campeões do mundo. Passar totalmente desprestigiada a Costa Rica foi sinistro, né, cara? E Uruguai passou... E a Costa Rica, além de tudo, ainda passou em primeiro lugar do grupo. Inclusive, a Itália, ela é uma das poucas que rivaliza com o Brasil, né? Porque ela tem um penta. Ela e a Alemanha agora. Não, o único penta é o Brasil. O único penta é o Brasil. A Itália não, e a Alemanha não, são penta. Tetra. É tetra, exato. Tetra. Confundi aqui. É leigo. Muito bom. Entendeu? A Alemanha virou tetra. Vocês querem saber de uma particularidade? Não sei se vocês repararam. O Brasil foi campeão em 94. Certo. Foi tetra, campeão em 94, certo? Uhum. O último título do Brasil foi em 58. 58, não. Foi 70. 1970. Uhum. Né? E o Brasil foi ser campeão em 1994. 24 anos depois. A Itália foi campeã em 2006. Foi tetracampeã em 2006. 24 anos depois. E a Alemanha foi campeã agora em 2014. A Alemanha foi tetracampeã agora em 2014. 24 anos depois. Ah, tá. Itália. Não. A Itália. A Itália. A Alemanha foi tetracampeã esse ano também. É. Também 24 anos depois do último título. Foi em 90. Foi em 90 o último título da área. Se você reparar. É, são coincidências. São coincidências do futebol que os caras pegam assim, sabe? É. Uhum. E aí, e você, Rafa Beck? Tirando o Brasil, que é um extra classe, né? Qual foi a outra seleção que você torceu e o que você pode falar sobre ela? Pra Holanda, muito pra Holanda. Muito pra Holanda. Eu torci pra que ela ganhasse da Argentina, torci pra que ela ganhasse de vários países fortes. Mas só que ela não ganhou de novo, cara, esse ano. E eu gostaria muito de ver a Holanda ganhar. Gostaria muito de ver. É um país respeitoso, é um país onde ocorre a maior festa de todos os tempos. Quem o Renan entende, a gente ouve isso direto no colégio de manhã. É a Timor-Leste, todo mundo que vai lá, só vai lá pra ver isso na Bélgica. Uhum. E cara, é um país muito simples. Falando nisso. Então, isso vai ter uma aqui no Brasil, né? Sabe? É, ele já sabe. Tá falando direto, vou vender meu rim. Ah, tá. Uhum. Assim, cara, é um país, né? Mas fala, continua aí. Eu me apeguei, mesmo ganhando do Brasil de 3-0, eu. Depois daquela partida da Alemanha, eu já falei: deixa pra lá, deixa eu torcer pra outro time, pra outro país. E é isso, cara. Mas, assim, o outro país que eu admiro muito é a Holanda mesmo. Se o time continuar do mesmo jeito, eu vou torcer até o fim. Então, os estádios. Estádios, né? Foram construídos com o nosso dinheiro, dinheiro público. Mas teve algo de bom nesses estádios. O que vocês acham? Cara, eu não sei dizer se teve realmente algo de bom nos estádios, porque, né, foi um dinheiro público absurdo gastado ali e desnecessário, sabe? Teve alguns estádios que, por exemplo, o de Manaus, cara. Mano, quando foi ridículo, cara. Tem que fazer. Não tem que fazer naquele estádio. Assim, o Manaus não tem nenhum um time próprio, cara. É ridículo aquilo ali, cara. Assim, pra vocês terem uma ideia, o estádio de Manaus, se eu não me engano, ele comporta, acho que é 45 mil pessoas. Sim, certo? Sim. Eu sei isso aí. Sei. A média de público anual, eu não tô falando campeonato, não, eu tô falando ano, por ano, do futebol, no futebol de Manaus, né, é pouco menor de 45 mil pessoas. É, 44 mil e uns quebrados, mais ou menos. É a média anual lá de Manaus. Eles ficaram muito bonitos, tem que admitir. Ficaram, cara, mas... inclusive o estádio da abertura, faltando 3 dias pra Copa, tava inacabado, né? Inclusive a tribuna de honra, onde a senhora Dilma e o seu Joseph Blatter iam ficar, ainda não tava terminado. Arena da Amazônia, em Manaus, comporta 44 mil pessoas. Bom, um campeonato mundial, acho que 44 mil é muito pouco. É, porque é uma área, né, cara? É uma área difícil acesso, né, cara? É, não uma área com uma população muito grande, uma população, uma densidade populacional muito grande, agora, sabe? Então, é normal, entendeu? Tem pouca gente indo ver jogo. Não, e assim, aquilo que eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais, tudo. Manaus é um estado muito, o Amazonas é um estado muito grande, entendeu? É de difícil acesso, sabe? E pro europeu, a temperatura daqui é complicada. Os tinham que parar pra poder beber, sabe, uma água. E lá em Manaus... Se molhar, porque tava fazendo muito calor. É, a FIFA estabeleceu que todas as partidas que tivessem que atingisse mais de 32 graus, o árbitro podia estabelecer um tempo técnico para os jogadores poderem se hidratar, né? No caso, beber água. Ah, e a final, o que vocês acharam da final? O que vocês acharam da final? Vocês acham que a Alemanha ter sido campeã foi merecido? Cara, o jogo foi bem acirrado, né? Entre a gente tem que admitir isso, assim, foi o jogo que a gente deveria ter visto com o Brasil e a Alemanha, foi bem acirrado a gente. Justamente, cara, ó, justamente, eu tenho que, ó, bater a palavra pra você, que você falou um negócio que é verdade. A Argentina jogou com a Alemanha do jeito que o Brasil tinha que jogar com a Alemanha. Se o Brasil joga com a Alemanha do jeito igualzinho a Argentina jogou, você ia ver como é que ia ser diferente. Como é que não vinha esse 7-1. Eu fiquei pesquisando e as funções táticas de quase todos os países da Copa são iguais à tática do Brasil. É por isso que quando um time vai jogar contra o Brasil, joga igual o Brasil. Só que o Brasil já tem a tática e acaba vencendo. Já a Alemanha não. A tática dela é outra, né, do Brasil. Só que o Brasil tava abalado fisicamente, mentalmente e tal. Mas a final, cara. A final. Não tem palavras de descrever. Cara, foi ótima, cara. Nossa, a final foi ótima, cara. Palmas pra você, que afinal, foi sensacional, cara, essa tirada. Eu odeio argentino. Eu tava torcendo pra Alemanha, eu odeio argentino. Todo brasileiro não gosta da Argentina. Eu não odeio a Argentina, cara, sacanagem. Cara, eu também não odeio a Argentina. Eu odeio os argentinos. As argentinas, então, se quiserem, podem vir todas pra cá. Eu vou dar amor e carinho pra cada uma delas. Então, rapidinho. Outra parada foi a atitude de alguns, né? Depois da final. Não sei se vocês chegaram a ver que teve muito argentino, né? Quebrando coisas. Saqueando lojas, sabe? Coisa de... de fim de mundo, sabe? Saqueando lojas, fazendo... É, como é, qual o nome que se diz? É, não é movimentações, é... Saque. Brigas em ruas, sabe? É, saques, esse tipo de coisa. Aqui no Rio teve, com os argentinos, a gente teve alguns problemas. Não sei se vocês ficaram sabendo. É, que teve uma cambada de argentino tava aqui no Rio, né? É, uhum. Aí o que acontece? Na Lapa e na Tijuca, teve um tempo aí que a Tijuca tava tomada de argentino. É. E o que aconteceu? Os argentinos estavam indo para esses bares, assim, Lapa, Tijuca, tal, para beber, comer, né? Sendo que eles bebiam, comiam, não quando pagava. Eles estavam satisfeitos, eles simplesmente levantavam e iam embora. Não pagavam a conta. Simplesmente esperavam a oportunidade, quando eles estavam satisfeitos, eles nele. Iam lá, levantavam e iam embora. Fora isso, teve algumas atitudes racistas, né, cara? Que, na minha opinião, foram coisas, sabe, ridículas, cara. Teve gente do fotógrafo. Que... É, teve um caso também... É, teve da Rihanna também, né? Não sei se foi da Rihanna ou da Beyoncé que criticaram pelo fato dela ter torcido pela Alemanha, alguma coisa desse tipo. E chamaram ela de negra. Tipo a Rihanna. É, foi com a Rihanna. Mas fala, o que aconteceu? O fotógrafo tava tirando fotos ali no perto da apoteose, onde eles estavam concentrados. Aí um argentino, por não ter gostado do brasileiro tirar a foto, imitou um macaco e tava chamando o repórter de macaquito. Aham. Entendeu? É, são coisas abomináveis, né, cara? É coisa pro maluco desse ser linchado até a morte. Me desculpa, cara, se eu tô sendo extremista e tal, mas, cara, sinceramente, tu tá no país da outra pessoa, entendeu? Meu irmão, por mais que seja, você não pode chegar e mandar uma de chamar o cara de macaquito, entendeu? Não tem negro, vai dizer que não existe nenhum negro. Existe aqui na Argentina, entendeu? São nessas horas... É, são bem poucos, né? São bem poucos em relação à população branca. Ai, cara. E você, Jorge? O que você achou da final, cara? Cara, eu achei que a final foi um jogo bom. Foi um jogo que, tipo, cada seleção se respeitou muito, entendeu? É, a Argentina entrou com uma postura que era o ideal pro Brasil jogar, entendeu? Ela jogou em determinado momento ela jogou esperando a Alemanha. Teve um momento que a Alemanha, eles deram espaço para a Alemanha avançar justamente para jogar no contra-ataque, sabe? Teve um momento que a Argentina quis ditar o ritmo do jogo. Foi um jogo que alternou altos e baixos de cada uma das seleções, né? E quando foi para a prorrogação, é assim, você via jogadores da... Você via que tinha jogador da Argentina, que visualmente os jogadores da Argentina estavam melhores, estavam mais inteiros, né? Mesmo os caras tendo vindo de uma prorrogação e pênalti, que foi o jogo com a Holanda, foi duro, foi 120 minutos, com decisão por pênalti, mas tu via que na prorrogação os caras da Alemanha, da Argentina estavam mais inteiros. Tanto é que vários jogadores da Alemanha estavam reclamando de cãibra. O Schweinsteiger, que era que é um dos pilares dessa seleção da Alemanha, o cara tava sofrendo de dor, entendeu? Só que o técnico da Argentina, ele foi queimando substituição na tentativa de tentar não levar esse jogo para prorrogação, nem chegar a pênalti. Então ele foi queimando, foi queimando substituição, foi fazendo substituição. Encerrou as três substituições dele, o time dele parou ali, meu irmão. Quem saiu do jogo saiu, quem não saiu não sai mais, entendeu? O técnico da Alemanha fez, acho que uma ou duas no decorrer do jogo, ele ainda tinha uma substituição, se não me engano. É, aí ele foi e substituiu o Mario Götze, que foi um cara que vagabundo chamava ele de Judas na Alemanha, porque ele trocou um dos Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique. E a torcida do Borussia chamando o cara de Judas. E o cara foi do céu ao inferno num gol, sabe? Que foi o gol da Copa, o gol do Tetra, o gol da redenção dele, o gol que esmagou por completo a seleção da Argentina. Se a seleção da Argentina tinha alguma pretensão de levar aquele jogo para os pênaltis, cara, o 0-0 tava muito legal, tal, vamos levar isso para os pênaltis e vamos decidir essa parada nos pênaltis. Só que aquele gol do Götze foi o gol do cara que tava fresco no jogo, que tinha perna, entendeu? O cara foi lá e surgiu a oportunidade, ele botou pra dentro. E a Argentina falou, acabou. E final da história, cara. Alemanha campeã, não. Título merecido, fez uma campanha impecável? Não fez, não, porque quando jogou com a Austrália, que jogou com um time Alemanha e Gana. Com uma disposição. Alemanha e Austrália jogaram, foi 3-2. Foi Alemanha e Gana? Ah, eu tô viajando, cara. Tô cheio de sono aqui. Eu acompanho a Copa. É, Alemanha e Gana, esse mesmo. Que. Foi um jogo que. Hã? Alemanha e Gana, foi empate. Jogo encerradíssimo. Ó, Alemanha e Gana foi empate, não é isso? É, foi 2-2, verdade. É o único empate, mas foi com a seleção que forçou mais a seleção da Alemanha, entendeu? Porque jogou com velocidade, jogou nas costas dos laterais, entendeu? Da Alemanha, forçando eles ao erro, e foi lá e empatou, entendeu? Se você for reparar a campanha da Alemanha, só tem isso, só tem esse empate. A campanha da Alemanha não é 100%, não é impecável na Copa por causa do empate com o Gana, entendeu? É a única parada que não pode dizer que essa Copa foi 100% perfeita para a Alemanha, foi esse empate. E você, Vega, o que você fala? Cara, o que eu tinha falado sobre a final foi isso mesmo, foi que o jogo foi acirrado entre a Argentina e a Alemanha, foi uma decisão meio complicada, né? Até porque foi pra prorrogação e tal, e eu acreditava que ia pros pênaltis, do jeito que o jogo tava. Só que não, né? Teve um gol bem no final do segundo tempo de prorrogação. E, cara, foi bem acirrado, né? A Alemanha, a Argentina, tava aquela parada. Se fosse o caso da Argentina ganhar, ia ser um problema, né? Porque nós, os argentinos, temos essa pinimba, há várias gerações e tal. E foi isso aí, entendeu? E o que vocês acharam do Messi ter sido escolhido o melhor jogador da Copa? Bem, jogou muito mais. Robin. Vocês concordam que o Robin merecia muito mais esse título do que o Messi? Porque o cara saía lá do campo de ataque, ia pra defesa, voltava correndo, metia, dava garra, dava força. O Messi não, ele ficava parado lá esperando a bola. Eu achei muito errado da parte da FIFA fazer isso. É melhor do mundo? É, mas tem que dar espaço pra outros. Cara, assim, dizem que o critério que a FIFA usa é que normalmente tem que ser um jogador que participou da final para ser o ganhador da bola de ouro, da Copa, né? Que ser o melhor jogador da Copa. É, mas eu acho que isso é errado, porque o Robin jogou muito, muito, muito mais, entendeu? Foi muito mais decisivo pra Holanda do que o Messi pra gente. Ah, o Messi fez gol, fez jogada, tudo. Mas a seleção da Argentina viveu de lampejo do Messi, entendeu? O Messi não foi durante a Copa, não foi o jogador genial que ele é no Barcelona, entendeu? Tanto é que alguns dizem que na Argentina, o que falta na Argentina é um Barcelona, entendeu? Pra ela ser campeã, sabe? E, cara, não dava. A Argentina tava. A Argentina, nesse ponto, parece com o Brasil, entendeu? Sendo que a seleção da Argentina, os caras têm uma mentalidade diferente da nossa seleção. Simplesmente. Os caras da Argentina são os caras duros, entendeu? Os caras não. Os caras são, como dizem, os caras são igual bambu, enverga, mas não quebra, meu irmão. Pô, tu não viu nenhum... Assim, os jogadores da Argentina desmontaram depois que... Ah, fomos derrotados. Acabou, não tem mais chance. Entendeu? Acabou a Copa, fomos derrotados. Beleza, os caras desmoronaram, os caras choraram, tudo. Yeah. Sabe? Mas isso depois que a Copa acabou, já tinha tudo sido definido, sabe? Isso que eu acho que era, foi a principal diferença da Argentina pro Japão. Porque, em teoria, os dois times são montados em cima de um único jogador. A Argentina, o time, joga ao redor do Messi, entendeu? E... O Brasil jogando nas costas do Neymar. Seleção montada em volta do Neymar. Tanto é que Neymar machucou, a seleção desmontou. A Argentina, o Messi estava ali e a Argentina estava jogando, esperando a hora que o Messi fosse e acertasse uma jogada para ir lá e fazer o gol e ganhar a partida. Só isso. O que vocês esperam agora, depois da Copa, né, de tudo que aconteceu, o que vocês esperam que aconteça agora com a seleção brasileira, com essa nova comissão técnica? Vocês acham que o Brasil, depois desse vexame da Copa do Mundo, aí, de perder para ser eliminado pela Alemanha, perder para a Alemanha da forma que foi, tal... O que vocês esperam que aconteça com o futebol brasileiro? Vocês acham que o Dunga ele vai conseguir reestruturar o nosso futebol e fazer dessa seleção uma seleção forte de novo? Cara, sendo sincero com você, eu não acho. O Dunga, eu não acho um técnico tão bom, sabe? Ele foi bom como jogador, né? Eu admiro as conquistas que ele tem como jogador nas Copas. Principalmente na final, né? Em 92. Não, 94, né? Que o Brasil ganhou. O Brasil foi... mas como técnico, cara, eu não admiro ele tanto assim, sabe? Até porque ele foi um dos principais, né, responsáveis pelo fracasso na Copa de 2010. Eu acho que o Brasil devia contratar um técnico internacional, sabe? Porque as táticas brasileiras estão muito, como eu disse, né, ao tempo do programa... As táticas brasileiras estão muito atrasadas com relação aos outros países, principalmente os países europeus. E eu acho que um técnico holandês, talvez até o técnico chileno que ficaram de contratar... Jorge Sampaoli, o técnico do Chile. Exato. Desse uma reformulada boa no futebol, entendeu? Eu acho, é a minha opinião. Eu não acho que o Dunga vai ser uma grande revolução. O cara que o Brasil tá precisando. Eu não acho, entendeu? Mas... Indicações que eu vi no... Vamos ver. Na televisão. E você, Rafa, pega. O que tu acha? Eu acho que um técnico bom que seria... Pô, um cara... sensato, que poderia levar a Copa, levar o Brasil a ser o Hexa, é o Tite. O Tite foi campeão mundial com o Corinthians, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. O cara tem um histórico de vitórias com o Corinthians e tem uma tática boa. Eu admiro ele. Eu admiro muito o trabalho dele. O que ele fez com aquele time ali, cara, pra ser campeão em cima do Chelsea? Cara, assim, eu não concordo muito, mas eu não acho que o Tite seria a salvação da seleção brasileira, sabe? Eu acho que o Brasil precisaria, pode ser um técnico estrangeiro, de repente um técnico com perfil do Jorge Sampaoli, que o Vegan falou, de repente seria uma opção viável para a seleção brasileira? Realmente, seria uma opção viável. Mas eu acho que o Muricy seria uma realidade mais plausível para a seleção brasileira. Entendeu? Ele é um técnico moderno? Talvez. Entendeu? O Tite é um cara que se consagrou no Corinthians, se consagrou com uma fórmula repetitiva, que não mudava, entendeu? Que foi até quando deu, chegou um ponto que estagnou, o Corinthians não conseguia mais mudar, o Corinthians ficou preso naquela mesmice do futebol do Tite, duas linhas de quatro jogando as duas, a linha de defesa, a linha de meio de campo, o meio de campo e a defesa jogava em linha, quatro jogadores em cada linha, e os dois atacantes lá na frente, entendeu? O Corinthians defendia muito bem, tinha posse de bola, só que tudo tem começo, meio e fim, sabe? Tudo é cíclico. E chegou uma hora que o Tite e o Corinthians continuar fazendo a mesma coisa já não era o suficiente. Tanto é que chegou ao ponto dele ser demitido depois de ser campeão da Libertadores, inédito, título inédito da história do Corinthians, e ser campeão mundial em cima do Chelsea, que, porra, é um time multimilionário, um time de futebol inglês, tal, tem que reconhecer que o Corinthians foi lá, era o futebol que dava, o futebol dele do Corinthians, do Tite, dava resultado, mas é o que eu falei, é cíclico, entendeu? Se o cara não se reinventa, uma hora, sabe, o que funcionava ontem não funciona hoje. Vocês podem reparar que a Espanha de 2010, que foi campeã em 2010, foi eliminada na primeira fase da Copa de 2014. Verdade. Quanto tempo passou? 4 anos, cara. Em 4 anos muita coisa muda, entendeu? E a Espanha continuou jogando o mesmo futebol de 4 anos atrás, sabe? E o que eu acho é que colocou pessoas que são ligadas à direção da CBF para dirigir o futebol, o Gilmar Rinaldi, que colocaram como coordenador de seleções. O cara é ex-agente de jogador, entendeu? Ele era goleiro reserva em 94. Era ele em 94? Acho que em 90. Em 94 era o Zete, que era a reserva do Taffarel. Se ele também tava em 94, tô cagando e andando pro Gilmar Rinaldi. Achei ele um merda com um ponto alto na carreira dele hoje, na recente carreira dele como agente de jogador, ser o cara que não conseguiu colocar rédea no Adriano e deixou o cara rolar a ladeira abaixo do jeito que o Adriano rolou, entendeu? E o Dunga, meu irmão, se o cara não funcionou em 2010, quem te garante que ele vai funcionar agora pra ter a Copa de 2018, entendeu? Cara, isso é idiotice. Repara só, 94, eu escutei essa semana o pessoal falando sobre isso, e repara só. 94, quem era o técnico? De pão. Não. Parreira. O Zagallo foi técnico em 98. Certo? Dunga. Uhum. Aí 2002, quem era o técnico? Felipão. Isso aí. Dunga. 2006, quem era o técnico? 2010? Foi o Dunga. 2014? Felipão. E agora volta o Dunga Burro. Dunga Burro volta a ser técnico da seleção. Vocês repararam que de 94 pra cá, tirando o Zagallo, a gente tem 3 técnicos diferentes. Contando com o Zagallo, são 4 técnicos. A gente tem Parreira, Zagallo, Filipão, Dunga... Perdão. Parreira, Zagallo, Filipão, Parreira, Dunga, Filipão e Dunga de novo. Em 20 anos... 20 anos... A seleção teve 4 técnicos. 20 anos, 5 Copas. 4 técnicos. Eu acho que é muito pouco, né, cara? Para um futebol que era dito futebol, o melhor futebol do mundo. Não. Entendeu? Acho que é muito pouco. E continua. O Brasil, o erro vem desde as categorias de base. Sabe qual é a principal posição que se revela o jogador na Argentina? Meio de campo. Sabe quais são as principais posições que revelam um jogador no Brasil? Qual a principal posição que revela um jogador no Brasil hoje em dia? Volante. É a principal posição que revela um jogador é volante. Pode ver quantos volantes tem aí na seleção, entendeu? É volante, um monte de volante que revela. E meia. Assistir. Cara pra jogar de camisa 10. Entendeu? Cara pra ser o 9. Pelo amor de Deus, cara. Não dava pra aguentar o Fred. O Fred, cara, ele tinha algum conchavo, que ele tinha o melhor ingresso da Copa, cara. Que todo mundo tava falando, o Fred tinha o melhor ingresso da Copa. E ele tava vendo os jogos de dentro do campo, cara. Não dava pra contar com o Fred. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram. Fred, agora contamos com o cara você. Fala. Sério, cara? Acho que é o... Putz. Mauro Naves. É, ele agora? Diz pro Fred que o Neymar se machucou. Aí os caras fizeram uma montagem. Eles criticaram muito isso. É. Sério, e tipo... Foi terrível. E a parada é o Mauro Naves. Eu vou mandar esse link. Eu vou mandar esse link. Aí tu bota no post pra galera, pra quem não viu, poder ver. É, e assim. É sinistro, cara. Que no Brasil o nego faça as paradas realmente nas coxas, porque um dia tivesse sido feito o planejamento direitinho, os caras tivessem dedicado, dava pro Brasil ganhar essa Copa, entendeu? Porque tinha time, tinha jogador bom, sabe? Ó, pra vocês terem uma ideia da diferença de planejamento, o Brasil, a cada, acho que passagem de fase, pelo menos o Brasil tinha uma folga. A Alemanha, se eu não me engano, eles tiveram uma folga só durante toda a Copa. O Brasil, quando jogava, no dia seguinte, os titulares que jogaram a partida, eles faziam treino regenerativo. O que é treino regenerativo? É ficar, fazer piscina, fazer hidromassagem, entendeu? No máximo, vai para academia fazer uma musculação. Isso é treino regenerativo. É nada que desgaste demais o jogador, sabe? Na Alemanha, não. Na Alemanha, os caras jogavam num dia, no outro dia, no dia seguinte, os caras estavam treinando de novo, entendeu? Os caras só tiveram uma folga a Copa inteira, sabe? É ridículo, entendeu? E, cara, palmas pra Alemanha, cara. Jogou uma puta Copa, uma seleção foda, entendeu? Os caras fizeram uma parada há muito tempo, estão planejando isso. E fizeram jogaram muito. O time é foda. Tem puta de jogador em tudo quanto é posição. Entendeu? O goleiro, que porra, o goleiro tava inspirado jogando de zagueiro, nós jogando de líbero. Entendeu? Contra a Nigéria, meu Deus do céu, o que, que aquele cara tirou de bola de ataque da Nigéria? Foi um absurdo, sabe? Jogou muito. O Tio Schweinsteiger, o Ozil, Close, fez o Ronaldo se ferrar, entendeu? Que quebrou o recorde dele. Sabe, teve muita coisa. A Alemanha foi a seleção que mais mereceu. Além de tudo, foi a seleção que mais se integrou com o povo brasileiro. E, cara, os caras fizeram um bagulho desse, meu irmão. Porra, eu tenho que bater palma pros caras e, meu irmão, torci mesmo. Fui alemãozinho desde pequenininho, entendeu? Antes de eu ver o... a Argentina é o futebol sul-americano. Que se foda, cara. Eu não queria ver a Argentina ganhando, sendo campeã mundial depois de 28 anos, entendeu? Na fila, dentro do Brasil, entendeu? Porra, imagina, cara. A gente perde 7-1 da Alemanha. Então... Né? O argentino ganha da Alemanha, que ganhou do Brasil. É o quê? E além de tudo, ainda é campeão mundial dentro do Brasil. Então, cara, eu não ia suportar um bagulho desse, não. Acho que então, eu, mesmo não sendo cardíaco, acho que eu tinha um infarto, provocava um. Só pra não ter que ver mais isso. Jogadores, futebol. E a gente queria saber também o que vocês acham. Então, eu acho que por hoje é só PPPP, pessoal. É isso aí, galera. Continue torcendo pelo Brasil. Ou pra Alemanha. Mas. Isso. Torça para os nossos times, os nossos países. E. Até a próxima. Ou pra Itália. Ou pro Japão. O Japão aceita a torcida também. A Itália também. Isso aí, galera. Falou. Galera, entra lá no nosso site, lá no Solta Esse Golem, entendeu? Entra lá no site, vê lá as matérias que a equipe do Solta Esse Golem tem postado lá, entendeu? O site tem estado sempre atualizado. Entra nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Google+, sabe? Nosso Twitter. Tem agora o nosso gameplay, o Save Game, apresentado aí pelo Vega, entendeu? Vamos lá, dá um joinha no vídeo, favorita ele, compartilha, recomenda, indica ele, compartilha no Facebook, sabe? Apresenta para os seus amigos e indica, se você é nosso ouvinte, indica o Solta Esse Golem para um amigo seu, aquele seu amigo que quer assistir quer ouvir um podcast, indica o Solta Esse Golem para ele ouvir, entendeu? E não esquece, você gostou? Achou que ficou faltando alguma coisa? Acha que tem alguma coisa que possa melhorar no nosso podcast? Vai lá, manda um e-mail pra gente. O link, o nosso endereço vai estar aí na postagem. Manda pra gente um feedback. O que você acha que a gente pode fazer o podcast melhorar? Porque esse podcast não é do Rafa Peck, não é do Vega, não é meu, nem é do Lucario. Esse podcast é de todos nós. Aqui é um grupo de nerds fazendo então é isso um aí, podcast galera, pra nerds. Então, se vocês ajudarem a gente, isso aqui só tende a melhorar. Pelo menos uma, galera. Hoje não pode ser cinco, tá? Uma. Projeto Tô Mendigando Estrelinha. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou.